teste de farmácia confirmou o que mexi ali. A canção é a lágrima que não me viu sorrir. Nasci, desculpa aí, 7 meses ameaçado. O primeiro tapa que eu tomei provou que eu tava acordado. Anjo vestido de branco, olhando pra mim. Na mão luva cirúrgica, malabares com bisturi. Antes de vir pro mundo, o pré-natal foi rasgado. Tentativas de aborto prejudicou o meu quadro. Sem cordão umbilical, o tubo leva comida na boca. Ali quem me aquecia era o calor da incubadora. Dúvida no berçário, porque o moleque não se mexe. Só tava descansando do confronto com Citotec, comprado na mão do farmacêutico pra matar uma coisa que me livrou da agulha de tricô e chá de maconha. Sei lá o que é fé do católico e crente que se encontram na igreja e um tio ora pra gente. Meu pai é meu próprio vô e eu nem sabia. Nem quero viver, mesmo sequer o Messias. Um fruto não colhido, jogado no rio e na porta. Sem brinquedo, feliz aniversário e caderno de escola. Meu genitor morreu pelas tretas que tinha. Mãe, no dia das mães, velada no coletivo da Cedinha. Terror na menoridade, olhos naufragados no choro. Prematuro, vi meu cérebro me apontar um cano. Coletar a inocência de um anjo. Você bate o peito e diz, não é problema meu. Pode ser um filho seu. Violetar a inocência de um anjo. Você bate o peito e diz, não é problema meu. Pode ser um filho seu. Olhei no espelho, é o Jason, quem ensina o sorriso. Na matrícula da FEBEM requisitaram registro. Me chama do que quiser, me dá qualquer nome. Até onde eu cresci fui mais homem que muito homem. Meus panos de guerra não resistem ao frio. Não me apresentaram a cartilha de Cristo. Sem aprender a ler e entender, no Brasil sou projeto. Dou aos meus olhos, deixa rico a administração do necrotério. Um coração que bate e nem tá aparecendo. Pequena consequência que tem, ó, um sentimento. Sorte da criança se a mesa não ligada a mim. A Jolie e o Brad Pitt esqueceram daqui. Quer me adotar Madonna, mas não sou o seu fã. Aqui também tem guerra tipo no Vietnã. Tem o pão que o banco espiu em cima da mesa. Venda pro casal europeu e família inglesa. Não quero me acostumar na dor cruel da fome. Sem entender que o outdoor do McDonald's não se come. Distraído fui ator principal do atropelamento. Na provação alucinante, não tô me mexendo. É força no tanque da guerra, fragilidade na bomba. Se no chão enterram corpos, pra quê? O amor se planta, apologia pra ter coração. Na terra do jamais, sonhei conhecer o pai dos filhos que não tem pai. Violetar a inocência de um anjo. Você bate o peito e diz, não é problema meu. Pode ser um filho seu. Violetar a inocência de um anjo. Você bate o peito e diz, não é problema meu. Pode ser um filho seu. Nossa, Deus é lindo e não é retrato. Diferente dos quadros e das imagens de pau. Tô no coma induzido. Roubaram a minha força na 32 de plasma. A esperança é propagada e os que são deficientes não andam nem fala. Vi andando nas nuvens, pude até dar risada. Tomara que seus pais tenham um dia entendido. Tenho amor, paciência, que sejam até ricos. O homem desconjura um igual a mim. HIV, câncer, 1 milhão que tem aí. Por favor, tem alguém que me preste uma arma. Pode pegar a autoridade, usa a hélice e mata. Cadê os carros de apoio pro menor abandonado? Eu quero uma família, pode ficar com carro. O conselho tutelar, através do concurso público, elege só sargento pra me dar murro. Uma pá de carro na frente, o resgate não vem a tempo. Eu conheço meu sangue, no chão não me vejo. Respiração não tá em mim. tô mó estranha. Vai dar choque no peito onde não tem um coração morando. A luz perdeu a hora, não amanhecerá pro moleque. Na ambulância de gavetas, hospital chamado ML. Na brincadeira de polícia e ladrão, eu queria ser o bombeiro. Tema a Deus, não a mim. Não tô aqui faz tempo.